Lá no bar da esquina, alegria tá no ar. Minha mãe sempre dizia: cuidado com o que você vai beber. Mas Dalan tava na briga por causa de um tal Alan. A cerveja já rolava e a confusão começava a esquentar. Ô Dalan e Alan, no meio do povão, a briga de boteco virou uma confusão. Mas na nossa família, a lição tá no olhar. Não beba até a briga, melhor é só celebrar. A noite já estava alta e o clima esquentava. Minha família ao redor, a felicidade não acabava. O barulho era grande, mas a gente tava feliz, pois sabia que a festa é melhor sem briga e sem quis. Ô Dalan e Alan, no meio do povão, a briga de boteco virou uma confusão. Mas na nossa família, a lição tá no olhar. Não deva ter a briga, melhor é só celebrar. A noite já estava alta e o clima esquentava. Minha família ao redor, a felicidade não acabava. O barulho era grande, mas a gente tava feliz, pois sabia que a festa é melhor sem briga e sem crise. Ô Dalan e Alan, no meio do povão, a briga de boteco virou uma confusão. Mas na nossa família, a lição tá no olhar. Não beba até a briga, melhor é só celebrar. E alegria é nossa bebida, não precisa de confusão. Basta um sorriso e um abraço pra aquecer o coração. Então se você tá em dúvida sobre o que vai fazer, lembre-se da festa e deixe a briga pra lá, pode crer. Ô Dalan e Alan, no meio do povão, a briga de boteco virou uma confusão. Mas na nossa família, a lição tá no olhar. Não beba até a briga, melhor é só celebrar. Então vamos levantar, brindar com a nossa família. Deixa a briga de lado e viva a alegria, pois o amor e a felicidade são o melhor pra brindar. E a briga de boteco a gente deixa pra lá. Ô Dalan e Alan, a história é pra lembrar. Não beba até a briga, só celebre e vem pra cá. Pois a nossa família é o que realmente importa. Vamos juntos na alegria e a felicidade é a nossa porta. Espero que essa música capture a ideia de alegria, mensagem de evitar conflitos. Mantemos um tom leve e feliz.